vou me esquecer. Valeu cada segundo junto de você, mas já deu. Que pena, Deus. Não vou mentir pra te agradar. Chegou a hora de terminar. Melhor cortar pela raiz. Eu me esforcei pra ser feliz. E só o que você queria era me ver chorar. Tchau, cheguei no meu limite, não aguento mais. O que eu preciso agora é de um pouco de paz. Nada mais, adeus, goodbye. Mas que preguiça de recomeçar de novo. Já sabendo do fim, eu prefiro que acabe esse amor. Adeus, goodbye. Eu prefiro que acabe esse amor. Vai embora, vai com Deus, goodbye. E vem, vai, vem. Valeu. Dos momentos contigo não vou me esquecer. Valeu cada segundo junto de você, mas já deu. Que pena, Deus. Não vou mentir pra te agradar. Chegou a hora de terminar. Melhor cortar pela raiz. Eu me esforcei pra ser feliz. E só o que você queria era me ver chorar. Tchau, cheguei no meu limite, não aguento mais. O que eu preciso agora é de um pouco de paz. Nada mais, adeus, goodbye. Tchau, mas que preguiça de recomeçar de novo. Já sabendo do fim, eu prefiro que acabe esse amor. Adeus, goodbye. As aves assim vem. Cheguei no meu limite, não aguento mais. O que eu preciso agora é de um pouco de paz. Nada mais, adeus, goodbye.